Eduardo Costa, Cleiton e Romário. Amor, eu já tentei, mas não esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele defendendo, pouco gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Vai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, se arrependeu e ainda quer viver só para mim. Rasga essa viola. Mas não te esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando um alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando, ele defendendo e o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Vai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, que já esqueceu, ainda quer viver só para mim. Que já esqueceu, ainda quer viver só para mim. Vamos demais, Leite Romário.